5809 da Web. Web 5809, chame Torre Salvador em 198 decimal 6. 186, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, Gol 1805, boa noite. 1805, acione identificação da chegada marideça para 2010, o QNH 1-0-8. Mare 2010, 1-0-8. 1-18-59. Teste civil ou teste direto 2000, Gol 1805? Via, Gol 1805. Via, sente, obrigado. Estou 5809 Web. Ciente, tem pouso autorizado, uma centena 89. Livre pouso Web 5809. Salvador, boa noite, tá na 3600 pra Bravo. Boa noite, tá 3600, adicione identificação, proceda na chegada Mari para o nível 050, que é 1-0-8. 050 na Mari, identificou 3600. Total 9908, chame centro, Recife, em 128.8, alterna 126.0. 128.8.260. Afirmativo, o total 9908. Bom trabalho. East Web. 11, mantenha minha escuta e prossiga até a parte 3, via aquilo. Até a parte 3, via aquilo, 5009. Eu estou a que altura? Ah, mas o mês 2000 só tem uma nuvenzinha fina na final, na pouco antes do externo. Sim, muito obrigado. Tá bom demais, né? Torre, o TAN 3305 para o posto de acionamento no 08. 3305 autorizado, no 8, reporte táxi. Livro posto 3305. Confirmando que 5809 é aqui no 62 mesmo, né? Que não tem ninguém chamado. 5809, na verdade, eu não tenho informação do portão. É, só que é no parte 3. Ah, tá ok, obrigado. 3305 para o táxi com 152 no POB, alternando Natal com 3 horas e meia. 52 no POB? Afirmo. Pátio Índia, reporta quanto espera, 1018 na Justiça. Pátio Índia, com 1018, 3305. Para o 50, 3600. Controle 3600. Prossiga. Vai atingir o 050. Pista para 2010. Ajuste no 0 no 7 e reporte estabilizado. 2017, reporte estabilizado, 3600. Com 805. Chame torre 1 no ano 8, decimal 6205. 862, obrigado. Salvador, voo 905, boa noite. 05, boa. Reporte externo, baixar travado, ajuste. Salvador, 1017. 17, chamarei externo, baixar travado. Yotan 3305, aproximando com a espera do 1-0, pronto. 305, intervalo imediato, estou com tráfego no externo. Afirmativo. Ingresso à primeira direita via Charlie, autorizado a colagem imediata, 0159. Tenente, ingresso à primeira direita, livre da colagem imediata, 3305. Ciente, continue, estou com 320 ingressando para a colagem imediata. Sete. Utilizou 3600. Reduza para aproximação e chame torre 1 no 8 decimal meia dúzia. Muito bem, é boa. Sou de Salvador, boa noite, tá 3600, estabilizado, sinal 10. 3600, boa, segundo, continua, guardante está livre. O vento a centena com 89. Olha a pista livre, tá 3600. Noite 05, foi autorizado 110, centena com medo. É de repouso, bom, noite 05. Controle 120 decimal 8, bom voo. 08 graus. Salvador, tá 3305. Contato radar, está tudo de lance. Tá, tá, 3305. 805, salas 25, na minha escuta taxial, para Juliette, portão 1. Alfa, Juliette, para 1. 805, ligar na última. Gente, é posse livre. 5-2, boa noite, identifique, desça para 2.000 pés, chegada a Mari, ajuste no 0 no 7. Comi 17 para 2.000 na Mari. Autorizado, 3.000. Só aguardando pista livre. Boa noite, 05. 3600, autorizado, uma centena, 5 notas. Autorizado, pouso, 3600. 3600, 27, na minha escuta alta, Juliette até o 9. Juliette até o 9, 3600. Controle? Prossiga, senhor. 3305. Mude o código para 5521. Muda para 5521-3305. Salvador, gol 1-7-4, boa noite. Boa noite, 1-7-4, desça o 050 na chegada Mari, identifique. Identificou, 50, chegada Mari, 7-4. 3305, chame Recife, 126-85, alterne 125-45. Grato, 3305. Boa noite, Goro 606, informação Bravo. Boa noite, no 606, identifique e desça para o nível 060, chegada Mari. 060, foi chegada Mari, 606.